O que eu puder, eu vou fazer pra não te machucar. Mas a verdade eu vou dizer, melhor acreditar. Eu já morri, já renasci no amor. Mas nunca fui pra alguém o que hoje eu sou. E se eu mudar, caio que vou, faz parte do caminho. Mas cada fruto que eu colher, trarei pro nosso ninho. Não sou tão bom, nem tão ruim, não sou. Mas nunca fui pra alguém o que hoje eu sou. Transparente, desajeitado, de todo jeito, me ajeitando do teu lado. Pra me esconder, vou me espalhar com todo cuidado. Eu nunca estive tão apaixonado. O que eu puder, eu vou fazer pra não te machucar. Mas a verdade eu vou dizer, melhor acreditar. Não sou tão bom, nem tão ruim, não sou. Mas nunca fui pra alguém o que hoje eu sou. Transparente, desajeitado, de todo jeito, me ajeitando do seu lado. Pra me esconder, vou me espalhar com todo cuidado. Eu nunca estive tão apaixonado. Transparente, desajeitado, com todo jeito, me ajeitando do seu lado. Pra me esconder, vou me espalhar com todo cuidado. Eu nunca estive